Alfa Vigilete, a torre de controle. Adalhar e manter. POB, né? O 6319 está fazendo um ligeiro desvio à direita da rota para evitar formações. Na sua escuta. Chame torre 198.3. 708. 3454, confirme estabilizado. Sim, Matias, localizador, 3454. Complete final ILS X-Way sem um guide, chame torre 198.3, então 3454. 2, 18, 3, 3, 4, 5, 4, tá bom. Já curva após o meu pés, ok? Inicialmente mantenha o setor e a faixa da final da pista 35, ok? 108, vou manter no máximo 510 no farol de Itapuã, caçador 08. Matiu, inicialmente mantenha esse setor. Se for afastar sentido farol da barra, solicite para a gente coordenar com o controle, ok? 500, caçador 08. Nossa vigilante inicia de imediato? 18:30, bom voo, o TAN 3663. 7 Alfa, quanto perto da Delta? Escuta, prossiga, baixar a travada visual. Matiu, conforme notar, provou o deslocamento agora da cabeceira além dos 90, o deslocamento é de 1.200 metros, a marcação fica próxima, um pouco à frente da taxiway Delta. Continua a aproximação, checa o trem de pouso. E aguarde liberação pelo pouso, tá 3454. Aguarda liberação para pouso e abaixar a travada visual, 3454. Olha, para informação de tráfego, eu tenho um helicóptero em patrulhamento à sua direita no corredor Axé, na vertical do farol de Itapuã. É, 3454. Aliás, mantém a pistola 7, o Bravo X-Ray Fox Ótimo. O Alfa Vigilante decolou da pista no 7, vai manter a presente boa até o meu pés. Vai me reportar com o esquilo da Polícia Federal na vertical do farol de Itapuã. Quem quer manter alinhamento até o meu pés, me reportará com visual com o esquilo Alfa Vigilante. 3454, pista no 0. Os primeiros 1.200 metros estão fechados, 180 graus, 8,9, 1.016 voltindo para o outro lado. Centralizado por 3454. Confirme o vento novamente? O vento? É bem batido. É 190 com uma dúvida. Obrigado. 90 com dúvida. 190, ok? Afirmativo, 3454. Alfa Vigilante visual com o helicóptero da polícia? Afirma visual com a polícia 03 horas, senhor. Gente, ascensão para o número pés é porte cruzando. Ascensão para o número pés é portará cruzando. E o caçador 08 visual com o CR 150 está quase interceptando o litoral, decolou da 17. A 208 é a torre? Na sua escuta. Já visual com o tráfego decolando a pista 17, está quase na linha do Sorão? Afirmativo, caçador 08. Gente, o Alfa Vigilante utilizando essa curva direita e 17 a linha do litoral, aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, Alfa Vigilante. Torre, Salvador, está 3663, ponto de espera na Delta, pronto. 3663, alinhar e manter pista no zero a partir da Delta. Alinha e manter no zero a partir da Delta, 3663. 3454, no solo 08, direita próxima na Golfo, 1219 para taxiar. Direita na Golfo, faz 1219, 3454. Golfo, Oscar Quebec, solicitando entrada no pátio 1. Está livre ingresso, Golfo, Oscar Quebec. Vigilante na visual ainda com o helicóptero da polícia? Afirmativo, contribuidor do da polícia, agora 04 horas, senhor. Qual altitude está cruzando? 700 pés, exceção 1.500. Afirmativo, continua a subida para 1.500, vai transferir para o controle 1.9.35 e informar ciência e visual com tráfego junto ao controle, ok? Ciência, senhor, transferindo para controle. O caçador 08 mantém o setor no máximo 500 pés, tráfego vai cruzar por cima em ascensão a 1.000 para 1.500 pés, caçador 08. Ciente, caçador 08, visual ao contrário. Tan 3663, pista 1.0, decolagem autorizada, vento 1.80 graus com 089. Entendo na 10, 3663. Dá pra informação, a marcação um pouco mais à frente aí, ok? Positivo, tá vendo que enxerga aqui. Tá ok, gente. Simbra baixou e travou, visual com a 10-63-1-1. Tiana 6311, torre, 1-8, decimal 3. 18-3, bom dia. Tiana 6311, é a torre? Torre, bom dia, 6311, da Oxané, passou Simbra baixar e travar. Chené 6311, torre 1-1-8, decimal 3. Oh, queira desculpar, vou setar aqui. Torre, boa noite, bom dia, Chané 6311. Simbra baixar e travado, visual com a 10. Matinho, deslocado a 1.200 metros, a marcação fica um pouco mais à frente do ataque, isso aí, Delta. Pista livre, vento 190 graus com 10 nós, altitude 2016, pouso utilizado, 631 na Oxa, né? Positivo, livre pouso, ciente da interdição dos 1.200 metros aí. Está 3.663, decolado de Salvador 1-0, controle 19-8, Bogart. 19-8, 3.663. Yeah. ...982, controle está ciente para desvio para o A030. Eu ativo, 982. A3663, contato radar, subam nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, 340, 3663. Fala Salvador, tá 3454, próxima ponte, ataque Tequila. Tá 3454, prossegue via Alfa, em frente, reporte centro, taxa Juliette. Alfa, em frente, reporte centro, taxa Juliette, 3454. Confirmando, tá 3859, Curitiba, confirme o nível. Aproximação aí para a final da 35, se for o caso. Gente, caçador 08, ponta reta, porra, no máximo 507. Gente, o Bravo X-Ray Foxtrot. Vai ficar atento à possível esteira do tráfego que usou no 735 para a pista no zero. Quando pronto, vento 190 graus, 10 nós, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Federal na vertical do farol de Itapuã. Vai decolar com curva à esquerda, aguardando para o cruzamento do aeródromo. Bravo, extrair Fox Trot. O clássico aquilo é o Zola voltando? Sobrevoo o local federal de Veracruz, ó. Ciente, Alfa Vitor Juliette. 3663, pode voar, Gole? Até o perfil da saída, tá 3663. Na Golf 1219, obrigado, boa tarde. Boa. Se mantém a posição, irá dar passagem ao Airbus que se encontra agora à sua direita na Alfa. Ok. Tá 3454, ingresso Juliette, atentando o reboque da Gol Varig, seu portão 0612. É, 0612, voltar 3454. Gol 982, pode ir atrás, tá? Gol 982, a presente pro de TAP. Vê se mantém o nível 050. ETAP 050-92 da Gol. 06311, livrando o Samar. Com uma dúzia de 9.016 nautilus, decolagem autorizado. Livre decolagem, Gol 1923. Alfa reportará antes da Juliette. Poxa, né? 6311. O Golf Oscar Quebec está livre, prosseguir, continuar o reboque até a posição 1-0. Atente apenas o Airbus que parqueia agora no 0612. Ok, senhor, o Golf Quebec seguinte, sendo custo da ponte 10. Segue. Afirmativo, visual com o bog iniciando a decolagem. Ok, dá presente, então autorizado a iniciar a curva à esquerda, cruzamento no... na metade no 028, aguardando tração de comunicações lá, vai ser Fox Trot. Sente, tá iniciando curva à esquerda, vai passar no cruzo, na intermediária da pista o Bravo que você for. Decola da pista no 0, curva direita, subida gole, transição Gonza. Controle 119.8, aciona 5422. Afirmativo, 360 autorizado, Curitiba, PS58, Sorocaba, Perofa 390. Decola 10, gole Gonza. Controle 198, 5422 a transforma. Controle corrigindo. Tá certo o cotejamento, chame pronto para acionamento. 385 lá. Seco 9. Salvador, muito bom dia, Gol 605, autorização Galeão. É com informação Kilo. Quero sair da Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, Gol 1923. Após cruza, curva direita, na prova de buraquinho bravo que tem foco, na sua escuta. Matheus. São prevista Gole, transmissão feita 3304. 3304, aproximadamente a 5 minutos para push. Gente, aguarde 4. Na 6311, táxi livre até o pole position. Gente, até o pole position, chame a 6311, obrigado. Décima 8, pro de buraquinho, até a volta. Travex e Fox Trot, torre de controle. Torre, Travex e Fox. Gol de buraquinho, 0908, o controle até a volta. Afirmativo, 0908, até a Grécia. Cópia. Tá pronto para a cópia, Gol no 605. Gol no 605, autorizado Galeão, 3620, via Pesolon no 4. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, transição Bless. Controle 119, decimal 8, aciona 5427. Obrigado. 14, cola pista 10, curva à direita da El. Leve a saída, controle 119.8 e o transponder 5427. Esse é o Gol no 605. Juramento correto no portão 7, chame pronto, puxa o peccionamento. Chama não, Gol no 605. Portão, prova que tem Fox. 3304, siga. 3304 Brasília, 3620 aprovado via superior Zulu 17, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição o fito. Controle 119.8, aciona 5424. 3040 Brasília, nível 360, aerobia superior Luiz, que Zulu 17, pois são uniforme Zulu 17. Decolagem da pista 10, curva direita, na gole, transição fita 198-5424, transponda 3304. Confirmo, transponda 5424, 24, chame pronto para o acionamento, 3304. 5424, vai chamar para o acionamento, tantan, 3304. Tango Alfa Vitor Juliette, mantenha 1500 pés, informe visual com Vera Cruz. Alfa Vitor Juliette, copiou o controle? Ok, repetir, senhor. Informe visual com Vera Cruz, mantenha 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. É visual com Vera Cruz, Alfa Vitor Juliette. Ciente livre, frequência para coordenação, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, Alfa Vitor Igual no 982. No 982, desça e mantenha 2500 pés. Está autorizado o final ILS e recorte estabilizado. Aguarde para a descida para 2000 pés. Atenção GPS, Sereta. Gente, da presente está autorizado para o Pro Serra Vitor 366. Desça e mantenha 2500 pés. Informo o tráfego 11 horas, 5 milhas, de pequeno porte, está mantendo 1500 pés. O rumo noroeste. Gente do tráfego, a prona tem a vida 366-2500, vou no 982. Gol no 923, chame Recife 1288, alterno 3325. 1288 ou 13385? 13325. 13325. Obrigado, até logo. Jacobina 065 aprovado, decolagem da pista 10, curva direita, vai acender para 1.500 pés, a restrição 1.500 pés no litoral sul, aguardando a liberação do controle para a ascensão. O controle opera em 1.9.8, aciona 5430, Golf Lima Mike. Correto, POB. Ciente, 4 horas, com 4 a bordo, remanso alternado, livre acionamento, foi pronto para o táxi. Ligou o Flima Mike. Só 3859, está no portão 8, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, 3859. 59. Mantenha-se afastado até 20 milhas, senhora, aqui no corredor forte. E se autorizar, solicita o 1500 pés. Gente, está autorizado 1500 pés, reporte a 20 milhas de Salvador. Reportará, bravo que você foca. Serra Vitor 366, visual, Bono 982. Bono 982, chame a torre, 1 no 8, decimal 3. 83, obrigado. Salvador, bom dia, 1982, sinal RNAVE 10, totalmente visual. Bom dia, Gol 982, para informação de tráfego, temos helicóptero da Polícia Federal na vertical de Itapuã, à sua direita, bem próximo do aeródromo já. Está mantendo entre 200 a 500 pés em patrulhamento. Tem o seu tráfego a vista, reporte baixado e travado, pista 10, deslocado em 1.200 metros. 1.200 metros, deslocada, vai reportar o 982. Caça 208, torre de controle. Parou, push, acionamento 3304, no 2. Autorizado, Chemtax, 3304. 04. Aeronave que aproxima na final da pista 190, ok? Solicite que retorne a linha do litoral e afastando-se da linha de aproximação da pista 10. Retornando ao vertical do Itapuã. V2 está visual contrário? Negativo, senhor. Está à direita, em torno de 500 a 200 pés, próxima linha litoral à sua direita. Ciente, está baixado, travado, passou CAB 372. Pista 10, deslocado 1.200 metros, 1.60 graus, 8 nós, altímetro 1.016. Homens e máquinas no trecho fechado, pouso autorizado. Estimativo 1.016, autorizado, pouso 10, só confirmando, notícia 90 metros. Essa informação que você alima, ok? Tá ok, 1.200, é, só pra informação, no artista 90 metros. Qual a informação que o senhor copiou? Quilo. Então já é a Lima, já, ok? Ah, tá ok, obrigado, senhor. Salvador, o Gol 1605 acionado com 136 a bordo, está com 3 horas 55 de autonomia alterna Campinas, pronto para o DAC. 136 Campinas 355, 0355 autonomia, prossegue via Juliet Alfa até a Delta, próxima Delta, torre 1830, bom voo, 1605. Juliet Alfa Delta, 1835, próxima Delta, Gol 1605. E confirmando a torre, 1830, bom voo. 1830, grato, bom trabalho, Gol 1605. Coluta 3859 para o Tex, 134, 430 até na Campinas. Vou fazer uma coordenação para evitar resolution na aeronave que aproxima na instrumento da pista 10, ok? Ok, então o negócio vai permanecer aqui no hotel devido, está aguardando a autoridade de deslocar. Aí antes ficaram na perna aqui, mas está retornando com o Delta Patrulha Itapuã, vai permanecer por aí. Não, gente, no momento, no tráfego da pouso aí, pelo menos mais 10 minutos, tá livre a final da pista 10, ok? Se desejar aproximar ali próximo na paralela, tá autorizado. Porém, só solicitar antes de fazer o deslocamento. Uno 982, solo Soteropolitano 27, direita próxima na Golf 1219 para táxi. Direita Golf 219 para o táxi 1982. Padrão 8 Bandinha, 9982, lembrando a Golfo. 9982, Taxi Via Alfa, informe antes da Taxiway Kilo. Alfa, Kilo, 982. Lima Mike, livre ingresso e táxi via Pátio Uno, informe através do portão meia dúzia. Torre Salvador, boa tarde, Golo 605, ponto de espera, Taxi Delta. Bom dia, Golo 605, pista no zero, autorizado ingresso e decolagem, vento 180 graus com 8 nós. Autorizado ingresso e decolagem, pista 10, 102.200 metros, Golo 605. Segue via Juliette Alfa até a Taxiway Delta, na Delta Torre 18, decimal 3, Golf Lima Mike, bom voo. Para o Taxi 3304 com 130 bordo, 3 horas, 4 horas, alternativa e confins. 1304 horas com fins, ingressa Taxiway Índia e Alfa, vai seguir o tráfego de pequeno porte como número 3 no ponto de espera. Lá Torre 1830, bom voo, 3304. Taxiway Índia Alfa vai seguir tráfego de pequeno porte, número 3 para decolagem, 1830 a Torre, da 3304. Alfa, Taxiway 982. 982, vai ingressar Taxiway Kilo, taxiar via Pátio 3 e chamar na saída do Pátio 3. Ingressa naquilo, e Taxi Via Pátio 3 vai chamar o 9832. O TAM 3859 LA e manter a partir da Delta na deslocada 1200. Ali mantém, deslocada 3859. Uno 605, decolado aos 3, 1198. Boa viagem. 198, grato, Gol no 605, meu amigo. Controle Salvador, bom dia, Gol no 605. Gono 605, contato radar, suba ao nível 360, saída da Eltran São Blas. Frente da Eltran, 360 subindo, Gol 605. Sonos, 1016, decolagem alto. Mativo, um pouco mais à frente, 325 lá. O 982 vai ingressar no Pátio 1 após a saída do Pátio 3 para o portão 04. Afirmativo, Pátio 3, Pátio 1 para o 04, 982. Corredor AC, até o Traseiro Galé, na direção do farol da Barra, o Caçador 08. Gente, Caçador 08, mantém a linha litoral, passando o corredor AC, sentido farol da Barra, mantendo a 500 pés.